Então fica a vista de 9244. Aero 16, acione identificação, desça para nível de voo 050, dê chegada ao mais de ouro. Agora não é autorizado, sabe? Ju 9244, boa noite. Azul 9244, boa tarde, autorizado pouso, pistão na zero, vento no 40 graus, 08 nós. Boa tarde, ele pouso, azul 9244. Salvador 1-0, vamos para o céu. Vamos para 09, mantém a ponta de espera. Puxa 09 autorizado, ele é uma tia da intercessão. Puxa 09 autorizado, nem consigo, a partir da 09244, são as 26, direita 121, décima 9. 59, acione identificação. Desça para 4 mil pés e chega no bombe. Desça no 645. Informamos que a justiça no número 9 era na frente. 209, decolar 227, chame o controle 120, decimal 8, vamos ver. Por nós, chame o controle 120, decimal 8, uma boa tarde. Controle Salvador, uma boa tarde, 1109. Chegaram lá os contatos de dona do Coral, seguiu para o nível de voo 180, após o nível para o direto Coral. 1109, só para 180, após 2010, voa direto Coral. 1109. Estabilizado no localizador Hotel 733. Tá, 2633, completo sinal para vocês na 06, retorno na 06695. Sou 28, para vocês, boa noite. Sou 9016, cancelado as inscrições de etapa, desça para 2007, ajuste no 097, autorizado o sinal para vocês na 06, posto no 0 Salvador, aposto estabilizado. 907, livre de restrições de etapa, desce para 2009. Alfa, na era de 763. Vocês eram mais controle? Sim, prossiga. Como são vocês, o modo primário do transporte, cheque equipamento. Faça cheque está de bem normal e identificação. Agora o poste do 1109. Agora sim, 1109, no momento que eu tenho a identificação, consigo receber correlação de alvo primário e secundário no radar, no modo Charlie. Assim que o transponder está na posição normal, recebo o modo Alpha e já estava recebendo a altimetria. Agora recebo o modo Alpha Charlie e correlação primária e secundária do radar. Sim, com certeza, nós. Pelo menos eu não vou ver se nós estabilizado. Rodada estabilizado, não, zero não é. Tower 109, Zero 22 Heavy, holding place 10. Tower 0022, maintain holding point. Maintain holding point, 022. Para logo confirme a rota autorizada. Para nós, controle, Salvador. Coordenação com controle aéreo, o nosso policial que já mantém a rota. General position, after general flyheading is down. 1 on the 645, final ILS-XC, pista 1-0. Pouso 645, boa noite. Autorizado pouso, pista 1-0, vento no 4, 0 graus, 1-0. Mais para informação, prática posição de uma hora, 19 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo, mantendo o nível de voo 190, o tipo é Alfa Charlie 90. Já superado, vai na posição de posição para o número 0050. Você é o aeronave controle? Uma milha norte da posição coral, serviço radar encerrado, tinha agora controle leste na frequência 920 do sinal 1. Contact Ticket Center Frequency 126.85, Respond Label 125.45. 6685, Respond Label 125.45, MCR 0218. Boa noite, autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, vento 160, grau 09. Alinha e decola, alinha. Avataria na Lima Fox, você para 2013, registro na 017, autorizado o final do procedimento elétrico, foi o posto que autorizado. Lima Fox tem condições de voador na interceptar final e completar o final do procedimento? Autorizado, 2017, autorizando o final do procedimento de Azul 2718, decolada 53, chama o controle, 1-2-0, deixa o maluco, por favor. 2-0-8, boa, 718. Salvador, balanço, azul 2718. Azul 2718. 2718, contato radar na decolagem, siga para a nível 2350, após 2 mil pés, vai direto gelo, após Jamaro Caju. Ativo, 2 mil pés, gelo, Jamaro Caju, azul 2718. 9966, sem identificação, voo direto do Universal para 3 mil pés, ajuste 9017. Rádio 9245 autorizado, alinhada e decolada está na zero, vento no 5, 0 grau, 0 nós. Rádio 6201, boa noite, Matheus, eu te espero. Completa final do procedimento e a lista que foi permanente por sinal de estudo. Continua a aproximação, reposte no externo, ajuste na 017. 9245, decorado 59, chame e controle, 408, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 9245, 1300 pés, Samburu. 9245, contato Salvador Nicolás, meu parabéns de voo 300, após 2000 pés, meu direito Leda, após Leda, Mótima. 300, após 2000, Leda, após Mótima, Azul 9245. Lima, Lima, Foxtrot, voo IFR, cancelado aos 59, curva à esquerda, autorizado, gera base pela direita 17, reporte final, ajuste na 017. Passarinho, Alda 17, Lima, Foxtrot, Alda 17. Fechamento 201, autorizado, alinhar, e decolar, está na 0, vento no meio, 0 grau, 08 nós. 718 do Recife. Chame no Recife na frequência 9685. Pelo 2545. Centro Recife, eu fico submetendo o nível 2620. Relativo, então, Recife nível 260, Centro Recife 268525, azul 2798. O vento não é 0 graus, não é 0 mais. 2 0 1 2 0 2 1 2 0 4 1 201, contato a dama do colégio, fio para o número 3900, após 2700, direto mesa, após mesa, top. Aqui, 3700, mesa, top, muito obrigado. Para 2000 pés, o justo na 017, autorizado o final do procedimento de LFC, passo pelo jogo. 2000, repassei, estabilizado, destruí, igual, 9000. E autorizado, decolagem no zero, vento 170 graus, baixo mais. Minha nota decolou lá o 05, chegou o controle no 0-2-1. 08, boa noite. Controle, boa noite, voo. 869 decolou, acho que eu... 869, contato radar na decolagem, fui para nível de voo 3-6-0, após 2.000 pés, direto elétrico. 360, após 2.000, elétrico. chamo Centro Recife, 128.35, alterna 123.80. Pode confirmar para azul? 1245, chame Centro Recife, 128.35, alterna 123.80. 2835, 238, obrigado, boa noite. 9966, estabilizado. Afirmativo e Campo Vinho. Sinal 139, torre 98, decimal 95. 10895, obrigado, Montaigne. Isso é o Cifra-Negro, Rio de Janeiro, 8, até o número 2.0. Pedro, voo no 869? Firme, chame aí Cifra-Negro, Rio de Janeiro, 8, até o número 2.0. 1288, até o número 2.0, voo no 869.